Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches bees just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Estamos aqui hoje com a presença do sanguinolento Magaren. Do fugitivo de Ravencroft, Mike. Do quadrinístico André Facas. E do Mônio, esse chifrudo fumante. Claro que, como sempre, reunidos, graças aos esforços do carniceiro do Eric, depois a gente conversa sobre esse papo de chifrudo. É pior que meu avatar não nega, né? É, exato. É o duende demônio. Não é, pode ser realmente uma confiança um pouco exagerada na companheira também. Mas fica tranquilo, o chifre não é uma coisa que não existe, é só coisa que coloca na sua cabeça. Fato. Piada nova. Eu pensei em usar carniceiro, mano, mas ok. Acontece. Então, hoje a gente está aqui reunido com o André Facas lá do Quadrincast. Obrigado. Olá. Pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Não, sem problema. O grande problema de me convidarem para as coisas é que eu geralmente vou. Então, então se você quer fazer aquele convite social com educação, não cola, entendeu? É. Bom, sabe aquele negócio, você encontra um amigo no chá, vamos lá em casa, tal, tomar uma cerveja qualquer dia, vamos, cara, tá, amanhã eu tô lá já. Não tem... eu sou desses também, acho legal isso. Entendeu? Tem que fazer valer esse tipo de coisa, né? Bom, e hoje a gente juntou esse time aqui pra falar da mega saga Carnificina Total do Homem-Aranha, que a gente começa a falar depois dos comentários do mês. É isso aí, gente. Primeiro semestre do ano acabando. Os últimos programas que a gente teve foi o Tripcast do Homem-Aranha 2099 e os Trip Views, né? Ultimate Marvel 2628, The Amazing Spider-Man 50, 52 e Anual 4 e Homem-Aranha 137 mensal. E a gente não tem muitos comentários desses programas porque a gente andou tendo alguns problemas técnicos aí esse mês, né? Problemas técnicos. Todo mundo que entra no site aí há algum tempo percebeu que antes de junho o site estava lento demais, né? Ele demorava a carregar e tudo mais. Tão lento que eu já estava até achando que era o Bendis que estava escrevendo. Parampampampam. E com esse parampampampam, o povo sabe que o Mônio também está na gravação. Eu pensei a mesma coisa. Viva eu! Então, é o Mike, né, que algumas pessoas conhecem aí, que já participou de uns programas e tal, e é o cara que tá nos bastidores trabalhando bastante aí todos os dias, né? E abriu uma loja física lá em Campinas? Isso, é, justamente. Vou colocar o link no post aí da página do Facebook e tudo mais lá, e vocês, quem é de Campinas, dá uma olhada, quem não é... me ajuda a insistir com ele a melhorar a loja online que ele tem. Então, para melhorar essa questão da velocidade, a gente fez uma migração do servidor, né? Que realmente melhorou a questão da velocidade do site. Só que sempre que tem migração, tem uns probleminhas que acontecem, né? Então a gente está com problema no feed do site e com problema no plugin que a gente usava para os podcasts. Então, até que o problema seja resolvido, eu tô colocando link alternativo do ForShared, para quem quiser ouvir. Aí não vai funcionar no iTunes, não vai funcionar nesses lugares, né? Tem que dar play no computador ou baixar no computador mesmo. É, ou seja, se você só baixa pelo iTunes, você não está ouvindo isso. Pois é. Faz sentido. O problema tá sendo... a gente tá trabalhando bastante aí para resolver. Então eu imagino que logo, logo já vai estar tudo ok. Nesse meio tempo a gente vai colocando os links alternativos, certo? Certo. Certinho. E aí, o que a gente teve de notícia importante aí nesse mês? É, das serviços em quadrinhos é o de sempre, né? A gente tem ali os previews de lançamento lá nos Estados Unidos. Aí, se vocês quiserem ver as notícias que a gente teve sobre quadrinhos, a maioria é envolvida com... Não quero. A maioria com o envolvimento ali do Homem-Aranha Superior. Não quero. Que chega no Brasil daqui a pouco tempo, né? Não quero. E a volta do 2099 aqui. Não quero. Ah, eu gostava do 2099. Sim. Se o 2099 der um cacete no Superior, vai ser legal. Ah, bom, se assim sim. Já sobre o filme, pelo jeito, na próxima San Diego já deve sair alguma imagem, algum vídeo, alguma coisa mais concreta, as notícias começam a pipocar. Acho que o mais chocante mesmo foi a saída barra adiamento da Mary Jane desse filme. Shailene Woodley. É, na verdade ela ia ter uma aparição pequena no filme, provavelmente uma ceninha só, alguma coisa, e eles resolveram adiar essa aparição dela pro terceiro filme, né? É, mas pelo jeito ela pulou fora, meu, porque é, um pouco antes disso, pouco antes disso, uns dias antes, revelaram que não vão ser só 3 filmes, sim 4. Justamente, é outra notícia que saiu esse mês. O boato que estão falando é que por ser 4 filmes, ela tinha compromisso com outra coisa lá. E é como o pessoal ficou muito de mimimi com ela, acho que não costa. É, pode ser. Você falou aí dos outros filmes, né, que vão ser 4. A gente tem um filme em 2014, né, o outro em 2016 e outro em 2018. Tá longe, eu vou estar velho demais. Com mais filme pode usar pra desenvolver e apresentar mais vilões. Tanto que um outro dos boatos é que o Colm Feore, que ninguém sabia qual que é. Ninguém sabe ainda qual o papel que ele vai fazer. Estão dizendo que pode ser o Adrian Toomes, mais conhecido como Abutre. Ou Butrinho, né? Ou Bubu. É, a gente teve também uns boatos aí que o Duende Verde pode aparecer no final ou em algum ponto da história com um uniforme meio diferente, né? Ainda é boato. Mas um trem, uma descrição meio maluca. Ah, é boato. Que não pode ser verdade. Cabelo ele, verde, óculos de mulher gato. Como é que chama o ator que faz o Electro mesmo? Jamie Foxx. É. Ele comentou mais ou menos como que vai ser a voz do Electro. Que é alguma coisa mais ou menos assim. Põe o áudio aí, né? Mais fácil. The voice is like this. A world without mercy. A world without power. Acho que foi o Magari até que tinha comentado, né? Que o Electro agora tem que fazer voz de Batman. É. Nem mas tanto, faz, né? É, mas faz sentido, porque se ele vai virar eletricidade... É uma coisa que eu lembro de ter ouvido na época do Homem-Aranha 3, quando apareceu aquele Homem-Aranha que ele fica urrando, gritando, sei lá o que que ele faz lá. O pessoal fala que como ele virou areia, as cordas vocais dele também viraram. Pois é, a voz tem que mudar. Também. Anunciaram também a... A atriz Felicity Jones, né? Que ainda não se sabe o que, que ela vai ser. Tem gente achando que vai ser a Betty, tem gente achando que vai ser a Gata Negra. E numa entrevista que ela deu aí, parece que perguntaram se ela estava feliz de viver a Gata Negra, né? Repórter é uma beleza. E ela deu uma gaguejada, alguma coisa assim. Então o povo tá achando que pode ser que ela seja a Gata Negra no filme. Então pode ser que ela não seja a Gata, mas seja a Gaga. Horrível! Só que tem gente achando que talvez ela apareça só como Felicia Hardy no filme, não como Gata Negra. É tudo boato. É boato pipocando pra todo lado, né? É o que eu costumo falar. Tem um monte de personagem. Se o Abby continuar não fazendo igual o Sam Raimi, apostando no romance, vai dar tempo de apresentar tudo isso e porrada pra todo lado, que é o que eu quero. Quem que a gente tem confirmado de vilão? A gente tem o Electro. É, confirmado mesmo só o Electro, o Rhino e o Duende no final, que não é lá muito confirmado, mas é o mais provável. Então a gente tem Electro, Rhino, o Lagarto já apareceu no primeiro filme. Ainda tá vivo, pode aparecer de novo. Isso. É, o Abutre pode aparecer também, que é boato. A gente já tem 4. O Duende Verde pode aparecer também, 5. No quarto filme dá pra aparecer um Sexteto Sinistro, hein? Ah, tá. Perdeu uma meia horinha numa porradaria desenfreada. Sexteto Sinistro, Bira, o... quem coloca o nome dos outros caras? Jerico, né? Isso. Depois as minhas piadas que são horríveis. Aprendemos com você, sua vida. E por último, uma notícia que saiu semana passada foi o anúncio da Sarah Geddon, que foi logo depois do anúncio da Shailene Woodley ser adiada pro terceiro filme, né? Então tem uma galera considerando que ela pode ser a Mary Jane, substituta. Então, o que vocês acham? Ela é bonita. Mais bonita que a Shailene. É. Não é difícil. Não tô falando que a Shailene é feia, mas a Sarah Geddon, eu só vi foto dela loira, né? A Emma Stone também é loira, é ruiva. Pois é. Por mim, eu podia... Como eu tava falando, o pessoal lá no grupo do Facebook. Aliás, quem não participa ainda pode entrar lá no facebook.com/aracnofan. Isso que é anúncio bem encaixado. É verdade, facebook.com/groups/aracnofan. Sim, sim, mas é, tá por aí. Barra aracnofan é a fanpage. Mas aí também curta a fanpage, né? Tu vem pra faz tudo lá. Agora eu me perdi. Aí ia falar que por mim, a Emma Stone podia interpretar a Gwen e a Mary Jane. Enfim, tudo boato ainda, mas como o Magari falou lá no início, a San Diego Comic Con é agora em julho, né? Então com certeza a gente vai ter alguma informação concreta aí. No final de maio a gente anunciou uma mudança aí na data do Tripcast. Eu tava conversando com o Magari, com algumas outras pessoas, com o Mônio e tal, que a gente tava achando os programas meio... A minha opinião era que tava meio bagunçado, sabe? Uma semana era um clássico, outra semana era da revista atual, outra semana era outro clássico. E como a gente tá querendo aumentar o nosso conteúdo, né? Passar mais informação e... Tem gente que gosta mais de Tweetsville das revistas atuais. Não julguem essas pessoas por isso, mas tem gente que gosta. Sim, eu julgo. E tem... Não, mas é, Ultimate é atual também. Ultimate tá mais legal. E tem gente que gosta mais das revistas clássicas, né? Então, pra juntar tudo isso, o que a gente vai fazer a partir de julho? A gente passa a ter dois programas por semana, um na quarta-feira e outro na sexta. Tweep View continua na sexta-feira com as revistas atuais e outros assuntos que a gente cismar de falar no mês. E nas quartas-feiras a gente vai ter os Tweep Views Classic. A gente vai falar das revistas clássicas do Homem-Aranha, né? Não só Amazing Spider-Man, mas revistas onde o Homem-Aranha aparece como convidado e outros títulos do Homem-Aranha quando eles aparecerem. E na última semana do mês a gente vai falar do... A gente não tem Tweep View, nem Classic, nem atual, a gente só tem o Tweepcast do mês. Então, quem gosta mais do Classic acompanha na quarta, quem gosta dos outros acompanha na sexta, quem é fã do Homem-Aranha de verdade acompanha os dois, né? E na última semana a gente tem o Tweepcast. Bom, então esses foram os comentários do mês, não falei porcaria nenhuma e agora vamos pro programa, vai! Carnificina Total foi uma mega saga do Homem-Aranha, né? Só do Aranha, não é essa mega saga da Marvel que muda tudo. Ela juntava todos os títulos do Aranha. Se bem que o tanto de título que o Aranha tinha na época era quase... Era metade da Marvel era Homem-Aranha, a outra metade era... Wolverine. Já não era, era X-Men ainda. É, Wolverine veio mais tarde. É, 93, Wolverine é mais 93. Final. 93. Tá certo. Isso saiu no Brasil foi quando, 93? É, 94. Na verdade 94. Saiu em 95, mas... É, a minissérie aqui é 1996 a data na revista. O nosso tem velho atraso que sempre tem. Essa sala... Ah, mas não tem como não ter atraso, né? Tá minimizando. É pois é. Ah, já foi pior. Já foi bem pior. É por isso que a gente tem essa percepção que os anos 80 vão até 95, mais ou menos, né? Tem tanta coisa atrasada que era da década de 80 que chegou pra gente que... A gente fala, o fulano era famoso na década de 80, só saiu pra gente em 95, 96. É, vocês falaram aí que envolvia as revistas, todas as revistas do Homem-Aranha lá. Ele tinha 5 revistas nessa época. Ele tinha a Web of Spider-Man, a The Amazing Spider-Man, a Spider-Man e a Spectacular Spider-Man. E tava começando a Spider-Man Unlimited. A primeira edição dessa aí foi exatamente pra Carnificina, as duas primeiras, né? A primeira começou e a segunda terminou. É, se não me engano, essa Spider-Man Limited era bimestral. É, então. Era bimestral, né? Então ela justamente começou conseguiu começar e terminar a saga em duas edições, né? Só que tinha mais 12 no meio. É, eu acho que ela era trimestral, porque a primeira é de maio e a outra é de agosto. É, então eu lembro que ela não era mensal. Ela tinha uma periodicidade um pouco maior, porque ela era uma antologia, né? Acabou virando uma antologia, mas... É, até porque eu acho engraçado, pessoal. Pô, 4 títulos do Aranha. Recentemente ficou espantado que o Homem-Aranha era semanal. Sempre foi semanal. Sempre tinha alguma coisa do Homem-Aranha. Aliás, sempre tem alguma coisa do Homem-Aranha saindo toda semana. Porque a galera não liga o nome à pessoa. Justamente. Essa saga lá, ela começou justamente na Spider-Man Unlimited número 1 e terminou na 2, né? E aí no meio teve a Web of Spider-Man 101 a 103, Amazing Spider-Man 378 a 380, a Spider-Man 35 a 37 e a Spectacular Spider-Man 201 a 203. Então 14 edições que saíram aqui no Brasil em 2 encadernados, em duas edições, né? Vai sair na versão capa preta agora, hein? É, tem vai sair capa preta? É, estou profetizando. Só porque eu já comprei a capa vermelha lá dos Estados Unidos. Ó, o encadernado são dois encadernados. Tô encadernado na cabeça. São duas revistas de 160 páginas cada uma, né? Ah, mas não deixa de ser encadernado, né? É um encadernado formatinho. É, eu tô ligando encadernado à série completa e não é. Mas acaba sendo, né? Só que no formato. Formato Abril. Né? Mas o grande barato da Carnificina Total, o hype na época foi criado por causa do jogo, né, cara? Que o jogo chegou quase ao mesmo tempo. Aqui no Brasil ele chegou antes. Porque... Chegou antes. É, o jogo foi criado na onda da saga, né? Pra você ter uma ideia como é que funcionava o atraso, né? Porque saiu a revista, aí deu tempo de fazerem um jogo sobre, aí o jogo chegou aqui primeiro, aí depois chegou a revista. Tanto que o jogo chegou aqui em 94, né? Entendeu? Pois é, a revista 2 anos depois, né? Só não falo que o pessoal tomou spoiler pelo jogo porque quase ninguém terminou, acredito. Era difícil pra diabo que ele trouxe. Eu só consegui terminar aquele jogo lá depois do emulador. Se você tá usando cheater é foda, hein? Eu não, teria vergonha de alegar isso, tá? Não, era falou difícil então. O jogo mesmo. O jogo era difícil mesmo. Ah, eu sei, eu lembro. Porque no emulador tem o um esqueminha do save lá, né? Você dá dois passos pra dar um save. Só desse jeito que eu cheguei no final. É, mas o lance é que era assim, né? Na época, o pessoal que tá ouvindo a gente que é garoto, né? Que tá ouvindo aí épocas de jogo online, jogo em rede. Maluco, você não morre nunca? Jogo que tem save, o caraco. Cara, na época, assim, desligou o videogame e perdia tudo, bicho. Não tinha save. Eu deixava cada noite pra jogar, continuar jogando. É, tinha que deixar ligado, assim. Você tinha que jogar até o limite da sua exaustão, cara. Pausava o jogo e isso se você não estivesse jogando um Mortal Kombat, que eu não lembro qual que era, que não dava pra pausar. Aí ferrava tudo, né? É, e tinha o barato, né, que... Nas férias, eu geralmente pegava na casa dos meus primos, a gente fazia jogo de turno, cara. De dormir em turnos. pra poder continuar jogando, cara. True Gamers. É, o negócio era... Esse realmente era apelação, esse game. Eu lembro que tinha uma casa de jogos perto da minha casa, onde você pagava por hora pra jogar no Super Nintendo. O cara tinha PlayStation lá. Eu lembro que eu gastei algumas centenas de reais lá, tentando finalizar esse jogo aí. É, hoje em dia tá tudo fácil, né, cara? Hoje em dia todo mundo criado com leite com pera, cara, não tem jeito. E ovo maltino. Esse esquema que o Mike e eu fizemos aí de salvar no emulador, gravando a cada passo, o jogo não precisa mais fazer isso, que eles mesmos já fazem isso sozinho. É automático. Faz sozinho. Vida infinita, é uma beleza. É o recurso do desesperado. Então, cara, era esse jogo e o jogo da morte do Superman, cara, que era a desgraça. Esse aí o Magarin gosta. É. Eu vou te dizer que eu gosto. Será desgraça. Ele morre, né? Não, porque o jogo era legal mesmo. O jogo era bacana. Vocês comentaram aí dessa época que saiu o jogo, né? O que eu ouvi falar da saga foi que na época o Venom tava no auge, né? Foi naquela época. É, ele tava em ascensão, né? Ele não tava exatamente no auge. Meio que o auge dele é desgraça, mas... pra mim é o ponto mais baixo, mas beleza. É, ele tava em ascensão de popularidade, né? Então, e na época era aquela época que ele tava meio que agindo como herói, não era? Não, não era aí, exatamente, mas... Eu acho que começou a ser... não lembro se era a época já da mensal dele, Lethal Protector. Eu acho que era... É um pouco antes. E é um pouco... Então, assim, eu acho que dá um start, porque o Venom, ele começa a ser o anti-herói, deixar de ser vilão, por conta do surgimento do Carnificina, né? Justamente. É o surgimento do Carnificina que é o grande motivacional pra ele começar a repensar algumas coisas que ele fez, né? Tanto que se o Carnificina não tivesse surgido, ele tava naquela ilha preso lá. Até hoje, é. Exatamente. E a vida seria muito mais feliz. É verdade. Ilha Riker, né? Se não me engano. Não, a ilha que ele voltou com a aranha e ele achou que a aranha morreu e ele ficou por lá. É, uma ilha aranha, assim, o aranha enganou ele dizendo que tinha sido morto e ele ficou feliz lá porque ele tava de boa, não tinha mais objetivo, já tinha cumprido a missão dele e ficou lá. Verdade, verdade. Tanto que quando o Carnificina surgiu, a Aranha e o Toshimana foram lá buscar o Venom. É, então ele foi com o Toshimana justamente pra ele ter alguém pra segurar o Venom, né? É. Em vez de ele pegar o Toshimana e ir atrás do Carnificina direto, não, é burro pra caralho. E foi nessa daí que eles derrotaram o Carnificina e ele foi preso, né, que é o status em que essa história começa. A luta, não foi? Acho que essa primeira luta aconteceu em Homem-Aranha 149. É muito exato pra ser eu acho. Eu acho que foi na 149, página 5, quadrinho 3. Tá, então vamos explicar então. Foi na Homem-Aranha 149. Ah, tá. É que o grande lance, na verdade, é que assim, o Venom começa essa história em outra cidade, ele tá solto já, ele tá livre. Então, isso. Que depois que ele derrotaram o Carnificina, o Aranha ele ficou preso em Nova York e ele saiu. Não, mas ele saiu preso. Ele, inclusive, o Venom fica xingando o Homem-Aranha por conta do... que ele fez na trairagem, né? Foi o Quarteto Fantástico que derrubou o Venom. Foi. Depois que a treta tinha acabado, e o Venom meio que se sentiu traído. Pô, você prometeu que você ia deixar a gente ir embora. E, pô, e tá certo a aranha mesmo, tu acha que vai deixar o comedor de cérebro ir embora, velho? A gente não comentou, mas além do jogo, também saíram uns brinquedos na época lá, né? Foi não a primeira saga que isso aconteceu, mas eles aproveitaram. Na verdade, essa saga é bem comercial, né, cara? É, porque também o Aranha tava bem no hype também, por causa da série de 94 também, série animada. Aí saiu brinquedo, desenho, filme, Jabba Cotton. Era da mesma época aí, né? O Aranha e os X-Men estavam no auge dos anos 90 por conta das séries animadas, né, da Fox. Então tinha bastante coisa, você achava bastante de tudo das duas franquias por conta disso. Vocês comentaram do surgimento lá do Carnificina. Eu acho que todo mundo sabe, né, que o Carnificina é uma cria do Venom. É, tem que explicar isso direito, porque vão achar que o Ed Brock botou um ovo, não é bem por aí, né? No Carnificina, o simbionte, ele é uma cria do simbionte do Venom. Literalmente porque, cara, é um alienígena, ele é assexuado, ele decide se reproduzir a hora que ele quiser, né? E foi uma péssima hora. Sendo bem didático, teve uma época que o Ed Brock foi preso, aí o simbionte dele depois foi salvar. Aí quando ele sai de lá, ele deixa um pedacinho dele pra trás. E o colega de de cela dele era placenta. Era vizinho de cela, na verdade, né? O Cletus Cassidy ficava numa cela do lado dele. Tanto que ele falou, quando o Ed Brock fugiu, ele falou assim, me leva junto, não sei o quê, não sei o que lá, tal. Mas ele cagou pra isso, não levou ele junto, mas ficou um resquício ali do simbionte, né? Ah, mas ele estava na mesma cela. Tanto que o simbionte chegou na hora que o Cassidy ia matar o Brock. Ele já estava de saco cheio do Brock. Isso dele ser de cela diferente foi no desenho. É verdade, verdade. Bem lembrado. No desenho é que são vizinhos de cela. O desenho é bem mais coxinha, né? E tanto que antes do Carnificina surgir, aparecer mesmo, durante várias edições ficou aparecendo só aquela sombra, só o pessoal sendo morto, sem ninguém saber quem. Até que ele apareceu mesmo nessa 149 aí. É isso aí. Também. E realmente o Homem-Aranha tava achando que era o Venom, né? Que tava matando todo mundo, então até no final descobrir que era um simbionte novo. É, e aí começa a produção em série de simbionte, né? Coisa horrível. É, que até o Carnificina tava sob controle, né? Depois quando veio Começou os Sentai de... Lá da Fundação Vida, tinha lá. Tinha um de cada cor, um com um diferente set de poder, até chegar no bendito do Toxin, né? Tanto que teve um jogo também com essas outras versões do Venom aí, nesse instituto aí. É a continuação. Não, se não me engano, esse jogo era do Venom com o Carnificina. Acho que não era nem do Homem-Aranha. Era com a Aranha. Tinha o Aranha. Era praticamente. Ele era igualzinho. Era igualzinho, só mudava meio que o template do game. Mas o game era igualzinho. Era o Separation Act. Eu não sei falar esse. Anchets. Eu chamava carinhosamente de Separação Anchieta. Tá certo, velho. Ok, estamos falando da mesma coisa, então. Então, o que mais que a gente precisa saber de pré-saga e... Vai ter que falar da saga da Manopla do Infinito, né, cara? Guerra Infinita. Segunda pra parte, você poder, cara. Pra você entender quem é o bendito da Contraparte Aranha, né? Porque eu não sei o que é pior, falar Contraparte Aranha ou falar Spider Doppelganger. Doppelganger é pior. Né? Pior coisa. Que é aquela versão do inferno do Homem-Aranha, né? Com 6 braços... Garra por todos os lados, máscara com dente. Teia farpada. É, teia de aranha farpada, essas coisas, né? Era isso. Que nada mais era que um clone criado pelo... Eu nem lembro mais quem é que tava com a manopla nessa... Era a versão maligna do Thanos. É, não, a versão maligna do Adam Warlock. Isso. Adam Warlock. O Thanos, ele tem a desculpa mais idiota pra perder as sagas que ele participa. Ele perde o que ele quer. E o Thanos não precisa ter uma contraparte maligna. Ele já é uma contraparte, né? Então deixa pra lá. Ok, esse Magus aí, quando tava com a manopla, ele fez essas versões bizarras de todos os heróis que tava na saga. E acharam legal manter esse do Homem-Aranha. Ele ficou... É o único que ficou, né? Teve o do Wolverine também, que acabou numa luta entre eles. Mas quem durou mais foi o contraparte do Aranha mesmo. A gente tem também o Duende Demoníaco, que aparece nessa saga, né? Ele vem daquele inferno? Isso. A origem. Ele já tava separado do Macabro, porque teve uma época, né, que o Duende Macabro tava bem demoníaco. Então. Assim. Foi nessa fase Inferno que ele ganhou, que o Duende Macabro. Ele é esse cara aí. Essa saga Inferno é como se o Inferno viesse pra Terra lá, né? É uma coisa meio doida. Foi uma fase dos X-Men. É uma mega saga dos X-Men. Isso, e o Duende Macabro, ele meio que faz um pacto com o demônio doido lá, né? Nastirt. Pacto com o capeta. Olha. Olha aí, já. Cara, pacto com o capeta nunca vem coisa boa, né, cara? Eu preferia ter um aranha demoníaco do que... Nessa época do pacto, quem que era o Macabro? Era aquele Jason McKenday ou não? Isso, era ele mesmo. Era o Jason, era, né? Era o Halloween. O cara evoluiu de cabeça de abóbora pra isso aí. De demoníaco. Triste, né? Ele acontece, nos anos 90 você tinha que ser sempre assustador do inferno. Tava na... Capeta. Tava na moda. É. Se fosse menos que isso, você não era legal. É, nessa época já... A Image já tinha sido criada, não, né? Já. A Image é de 92, 93, mais ou menos. Mais ou menos nessa época, então, mesmo. É. Tava no hype. Tava totalmente no hype. Então, poucas edições antes dessa saga começar, os pais do Peter Parker também tinham retornado, né? Entre aspas. faz. Uma outra saga maravilhosa. Não sai história boa relacionada com os pais do Peter, né? Não. É, cara, se você perguntar pra algum fã do Aranha que acha legal, assim, o bacana do Homem-Aranha é que ele é o cara comum, né? Uhum. Só que geralmente costumam querer associar o herói que surge do meio das pessoas comuns de pessoas incomuns. E aí resolveram que os pais do Peter Parker eram agentes da SHIELD, cara. Por isso eles morreram em missão e por isso ele foi criado pela tia May e pelo tio Ben. Porque não tinha nada a ver isso, cara. Assim, tipo, sabe aqueles fatos? O fato, pô, beleza, você quer contar uma história sobre isso, mas não agrega nada. Sim. Né? Só dá abertura pra esse tipo de atrocidade que aconteceu. É que aqui fala, os pais dele reaparecem, né? Falando que eles ficaram presos numa prisão soviética, acho, uma coisa assim. É exato, né? Eles ficam presos e eles finalmente conseguem se libertar e só cheguei. Mas, e no fim não era nada disso, né? Mas. É, as histórias pra frente a gente descobre aí que nem humanos eles eram, né? Nem humanos eles eram. E eles ficaram um bom tempo, assim, orbitando ali o núcleo do Homem-Aranha. E eu fico sempre tentando entender, beleza, o Homem-Aranha tá até acostumado com esse tipo de coisa, né? O Parker tá até acostumado com esse tipo de coisa, porque ele é um super-herói. Eu fico imaginando a tia May pensando, pô, meu irmão voltou ou não voltou? Pois é. O que aconteceu? Irmão não, cunhado. Cunhado, né? Voltou ou não voltou? O que aconteceu, né? É, pra quem não sabe, no final das contas eles eram umas... Não era... Como é que fala? MVA. É. Modelo de vida artificial. Criado pelo Camaleão, né? Pra infiltrar na vida do Peter Parker e descobrir quem era o Homem-Aranha. Amanda do Harry. Coisa pavorosa. Amanda do Harry, exatamente. E por falar em Harry, né? Ele tinha... O começo da saga era a sequência da morte do Harry Osborn, né? É, ele morreu na Spectacular Spider-Man 200. Essa saga aqui, a quarta parte, quarta ou quinta parte dela é na 201 já. Então é justamente na sequência da morte do Harry. A sequência imediata, né? Tanto que... A história começa no funeral. É. Um dos subplots é justamente diretamente relacionado... A morte do Harry, né? Que é, frequentemente, a Liz, que eles eram vizinhos na época, né? A Liz Allen, que era a mulher do Harry, sofrendo com a morte dele. E a Mary Jane se questionando se era isso que ela queria pra ela, ser viúva. Exatamente. Né? Por conta da vida do Parker, né? E a Liz com o filho dela, né? Filho pequeno. É aquele filho com a cara do capeta, né? E vive dando a entender que sabe que o Peter é o Aranha. É, dá a entender que o moleque é o duende já, cara. Do jeito que os caras desenham o moleque, velho. O que aconteceu com aquele menino? Não foi apagado com o pacto, não? Não, ele continua existindo, só que, né, fizeram a saída pela direita, né? Acho que ele continua quebrando os bonecos do Homem-Aranha. Toda vez que aparecia ele tava pegando o boneco do Homem-Aranha e quebrando. Ele chegou a aparecer depois do né, da sessão de divórcio ministrada por Mephisto e associados, né? Na época que... Quando voltou o Harry Osborn, eles explicam o paradeiro da Liz, do Normie. Tô tentando lembrar, mas eu acho que a Liz, ela se separou do Harry lá e tá morando longe de Nova York com o filho dela. Não tem como ser. Isso, eles afastaram trouxeram o Harry de volta e afastaram ele de novo. É. Então, deixa lá que não precisa mexer, né? Só que o Normie, ele foi, logo depois quando o Normão volta, ele é... Tem assunto de algumas histórias. Lembrar que essa saga é pré-Sagra do Clone. É. As coisas ainda vão ficar piores. É, aqui no Brasil ela saiu acho que 2 anos antes da Saga do Clone, 1 ano. É. Falo no Brasil porque a diferença é tão grande daqui pra lá, né? Então. Não sei. Mas hoje é mais fácil você. É, pra você ter acesso a essas histórias, é mais fácil você. Às vezes recorrer à Amazon, né, como Comixology, do que você correr atrás das edições nacionais, né? Então você fala da história em si, né? Hoje a gente tem essa facilidade, que na época a gente dependia do... Pra se adiantar de informação, você dependia do R$1 para $1, né? Agora você tem internet, né? Não é mais R$1, $1, infelizmente, mas... E sem contar que no Brasil, normalmente, saía picotado várias coisas. É, tinha Abril Director's Cut, né? Tinha o... Versão do editor. Que assim, não dá pra falar que, tipo, não dá pra demonizar esses caras, porque eles trabalhavam em condições muito mais complicadas do que a gente pode imaginar, né? Antes de começar a gravar podcast de quadrinho, começar a ter contato com o pessoal profissional, eu tinha uma visão que os caras eram desleixados pra caraca com os materiais, né? Que, sabe, os caras fazem de qualquer jeito mesmo e dane-se. Não é por aí, cara. tem tantas variáveis envolvidas no assunto que, assim, muitas vezes o editor é o cara menos culpado. Ele tem que dar um jeito, entendeu? De fazer o negócio virar e ser comercialmente interessante para a editora. Então, às vezes a gente tem que, assim, às vezes a gente demoniza os caras, mas na verdade os caras estão fazendo o máximo que eles podem. Tá saindo, pelo menos. Né? Que o editor, apesar dele ter o poder ali da edição, né, vamos colocar assim, ele não é o dono da empresa, né? Não é ele que resolve tudo. Exato. O dono da empresa geralmente não sabe nem o que é quadrinhos, entendeu? Você tem que fazer todo um trabalho de convencimento por que as pessoas comprariam aquilo antes de você lançar, né? É mesmo que, porque eu já ouvi o... Tipo, não lembro onde exatamente, mas os editores da Panini já ouvi eles falando de solicitações que eles mandam para os chefões assim, da Panini, de coisas muito bacanas que deveriam sair. E ainda assim não sai, entendeu? Coisas que eles têm certeza que teria uma saída bacana e os caras falam, não, isso aí não vai ser publicado. No evento que a gente participou do debate lá dos Vingadores vs X-Men, a gente teve contato, bati um papo bem longo com o Saladino e, cara, uma das perguntas mais feitas lá foi a da fase do Demolidor do Mark Waid agora, né? Uhum. Que assim, que ele falou que foi um processo um pouquinho complicado pra trazer isso pro Brasil, né? E ele explicou, ele foi bem claro, dizendo assim, olha, eu trouxe em formato encadernado e assim, comprem, porque senão não vai ter continuação. Uhum. E pensando, né, de maneira bem objetiva como empresa, né, do lado da Panini, é isso que a gente tem que fazer mesmo, cara. Se você tá brigando, querendo que algo saia no Brasil, vá lá e compra, cara. Se você não comprar, você não ajuda a coisa acontecer. É porque eu falo direto do pessoal que só fica na base do scan pra acompanhar a revista, né? Eu não acho que eu sou totalmente contra o cara ler scan, mas eu sou contra o cara ler o scan e não comprar a revista. Ah, isso. Não, isso com certeza, cara. O scan, ele é uma consequência do avanço da tecnologia, cara. E a tecnologia, ela é impossível você travá-la. Impossível você segurar. Entendeu? É que nem você querer parar um tsunami no peito, que nem se faz com marola. Não dá. Então, assim, as empresas vão ter que trabalhar com isso, né? Porque um passo dado não volta mais. E os fãs, cara, vão ter que começar a botar um pouquinho a mão na consciência, né? Aproveitando que a média de idade aumenta cada vez mais dos leitores de quadrinhos, começar a comprar. Porque senão, uma hora, assim, você quer ficar levando vantagem, uma hora a empresa vai falir e você não vai ter mais seu hobby. E ainda vai ficar reclamando que eles não lançam tantos quadrinhos como antigamente, mas... Lógico que ninguém mais compra, cara. Tá todo mundo mamando na veia, quarta-feira entrando na internet pra baixar torrent, velho, é foda. Let the carnage begin! Como a gente comentou, a saga ela saiu em várias revistas, né? Então, logicamente, tem vários artistas. Tem uma listinha aqui dos caras. Realmente muita gente. Tem uma galera clássica dos anos 90, né? Pois é, eu vou citar os nomes aqui, aí depois se alguém quiser comentar alguma coisa de algum deles. Que os roteiros eram do J.M. DeMatteis, do Terry Kavanagh, David Michelinie e Tom DeFalco. É, realmente, né? Era a galera clássica. Era uma galera... A gente chama esses caras dos caras que fazem arroz com feijão dos quadrinhos, né? Você pode ver aí, Tom DeFalco... David Michelinie é sempre associado mais com o Homem de Ferro, né? Mas ele escreveu uma porrada de título. Tom DeFalco, depois ele veio a escrever a Garota Aranha, né? Michelinie chegou a escrever o Demolidor também, não? Também. Não, ele escreveu coisa pra caraco, cara. Eu não vou nem me arriscar aqui a falar o que ele escreveu, o que ele não escreveu, porque eu vou esquecer alguma coisa. Do Demeter, isso foi a última caçada de Kraven, né? Sim, mas ele também escreveu outra coisa que além de ser essa história, ser marco do Homem-Aranha, ele também é mais famoso pela Liga Internacional, né? Sim, sim. Ótima fase da Liga. Entendeu? Assim, que foram marcos, né, da época, né? Dos anos 80, realmente. Que tem outra pegada longe do Kate Giffen, né? Ele é bem mais sombrio, assim, como escritor. No cast que a gente fez da Carnificina Total, acho que a gente citou. Alguém citou a Liga. Na caça. A gente tá fazendo agora a Carnificina Total. Fui eu que citei, inclusive, a Liga Internacional. Foi agora, faz 2 minutos. Viajante do tempo aqui na linha, né? No que a gente fez da última caçada de Kraven, alguém citou a Liga aí também. Então, os desenhos. Desenho do Tom Laine, Sal Buscema, que o Mônio adora. Cara, Sal Buscema, Savilk, Mark Bagley, Ron Lim e arte final do Scott Hanna, Sal Buscema, Dan Hudson, Randy Eberlin, Al Milgrom, Jim Sander III e Sam De La Rosa. Pouca gente. O Ron Lin e o Bagley são os caras que são os equivalentes aos escritores Arroz com Feijão, né, cara? São os caras que bobeou, vira e mexe, você continua vendo esses caras trabalhando ainda. Sim, principalmente o Bagley, né? O Bagley, ele chegou uma época de ser superstar por conta do Ultimate, né? Eu ia falar agora, ele... Justamente. Aí depois do Ultimate ele foi desenhar a Liga, se eu não me engano. Foi desenhar a Liga do James Robson, que era uma merda, porque não tinha nenhum personagem que o cara podia usar, e ele voltou pra Marvel. Melhor coisa que ele fez. O Beck, ele ainda tá desenhando o Ultimate ou não? Na época da morte ainda não, era isso. Ele desenhou até a morte. Verdade. E aí ele agora, se não me engano, ele tá desenhando o Quarteto Fantástico, do Matt Fraction. Depois que o Peter Ultimate morreu, ele saiu, né? É, ele saiu. Aí o Bendis, muito espertamente, por sinal, na hora que ele decidiu criar um novo Homem-Aranha, ele decidiu criar uma nova identidade visual e tal, e aí tirou o Bagley. Exatamente. Apesar que eu gosto muito do desenho do Bagley, mas assim, eu acho que o Miles merecia mesmo um novo ar próprio, né? Pra poder se desenvolver e ter chance em alguma coisa. No texto de introdução aqui do encadernado que eu falei que eu tenho, o Jim Matthews até fala que quando o editor lá, o Fingerot, chegou pra ele pra propor essa história, ele fala que não gostava. Primeiro ele não gostou da ideia porque ele não gostava muito de vilões assim, muito preto no branco, apesar do Carnificina ser vermelho. Pode ter aquela visão em preto e branco de cachorro, né, cara? É, pois é. Aí ele falou que depois foi convencido, depois de passar 2 dias trancado junto com esse pessoal todo que vocês citaram aí num quarto de hotel, discutindo, ele teve a ideia que podia funcionar a história. O que vocês acham, assim, o Venom ele já era na época um personagem de uma equipe de samba de uma nota só, né? Ele era o personagem que ele vira e mexe, aparecia pra, sabendo que é o Parker era o Aranha, pra atrasar na vida dele e mata ele sem falhava, né? Você vê que a maioria das histórias é a mesma estrutura. O Carnificina é meio que tipo... Ah, ele é um... Vamos dar um simbionte pra um cara que é completamente louco. Não tem moral nenhuma. Basicamente é isso. Você não tem nenhum desenvolvimento do... Carnificina é um bicho que sai matando, né? Só. Ele é uma fera, cara. Assim, é um monstro. Seria um monstro de RPG. Entendeu? Tipo... Ele tenta ser engraçado, mas não vai, assim. Ele parece aqueles vilão de filme dos anos 80, assim, tipo... O filme do Stallone Cobra, aqueles assassinos lá que matam. Vocês matam por quê? Porque é legal. Então, o Carnificina é um cocô. Você é um cocô. E eu vou matar você. Ele é uma doença. E eu sou a cura. Eu sou a cura. Não que o personagem seja ruim e tal. O desenvolvimento é legal, só que ele fica muito um samba de uma nota só, né? Ele não é. Você sabe como vai ser quando ele aparece na história, o que vai acontecer, mais ou menos, né? Dá pra você fazer uma história elaborada com ele, né? Trabalhando o personagem, nem nada. Dá pra remodelar essa frase. Não que o personagem seja ruim, mas é. O grande lance é que, na verdade, nos anos 90 eram, assim, eles foram feitos baseado num único conceito, né, como um todo, as histórias, né, no conceito do massavelismo, é o massavelismo em excesso, né, maligno, corrompido, que é um negócio que, assim, vamos fazer porque parece legal, é chocante e acabou, não tem mais nada além disso, né. Se você for olhar essa história como um todo, ela se encaixa perfeitamente nisso, né, porque... É uma história de porradaria, do início ao fim, né? É porradaria, cara. É um monte de vilão matando galera e um monte de herói desesperado correndo atrás. Tanto que toda hora se forma uma equipe diferente de vilão e de herói aqui na revista, né? Uma coisa que eu achei bacana, que eu sempre falo pra todo mundo que eu recomendo Carnificina Total, é por causa da quantidade de personagens. A primeira história do Homem-Aranha que eu li foi Carnificina Total número 2. Peguei o gibi emprestado, assim, tava passando o desenho na época. Aí eu falei assim, quero ler uma coisa de Homem-Aranha. Aí um amigo meu me emprestou número 2 só e eu li. Eu fiquei um tanto quanto perdido, porque era personagem pra caramba. Mas é um bom ponto de partida pra você conhecer muito do universo, tanto do Homem-Aranha quanto da Marvel. Porque é uma porrada de gente que aparece mesmo. Pô, cara, você é novo, hein, cara? Você começou com Carnificina Total 2? Comecei a ler em 97, cara. Eu sou mais novo. Cara, vocês começaram no, tarde até, né? Vocês são novos. Brincadeira, cara, porque a minha primeira história do Homem-Aranha foi Homem-Aranha e Super-Homem, cara. A primeira. Mas qual versão? A versão abriu o formatinho. Ah, tá. Lá atrás, entendeu? Já era começo da Teia do Aranha. Então, digamos assim, que eu sou cria do desenho animado, entendeu? Poderia dizer. Eu fui na vibe do desenho animado, que eu comecei Homem-Aranha. Uma boa parte da galera que lê hoje é filho do desenho animado da Fox. Aí começou a passar os X-Men, e aí depois começou a passar o Homem-Aranha, né? Com o riffzinho do Edge, né? Uhum. Eu também sou cria do desenho animado. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. É, tem esse também. E tem ainda dos anos 60, né? Que agora virou meme, né? Alguém aí é cria dos anos 60? Magaren. Eu não. Eu sou cria dos jogos. Eu conheci o Atari, né? Não, infelizmente não. Ah, mas você começou a ler foi quando, Magaren? Então, a primeira história... Eu comecei a ler... É que antes eu só lia quadrinho de Disney, Turma da Mônica. Quando eu passei pra Marvel mesmo foi em 93. Ah, tá. Eu peguei revista antiga e comecei a ler. Na Canificina Total, que eu já lia, já era leitor. É, vocês comentaram que aparece muito. O Mike comentou que aparecem muitos personagens, né? De cara aí, o Venom. Venom não. O Carnificina já se une a Shrek, não ao Shrek, né? A Shrek, e a de teia. Outra parte, aranha. E logo já aparece o Manta e a Daga, né? Tudo no início. É, pra quem jogou o jogo, essa é a primeira fase, né, cara? É a primeira fase do jogo. E aparece gente pra caralho, né, cara? No decorrer da. Então os caras que não tem nada a ver, inclusive, com o universo do Homem-Aranha. O Manta e a Daga aparecer era até natural, né? Porque naquela época, veja só como faz tempo, o Homem-Aranha nem Vingador era. Pois é. Não. Entendeu? Não queria se envolver com o time, não queria nada. E ele era visto como um solitário, então só andava com eles no restolhão mesmo, né? É, o Manta e a Daga, o Morbius andava com ele, a Gata Negra tava sempre por perto, aí tinha os benditos, né, o Nightwatch, que é o Spawn da... Spawn da Marvel. Spawn da Marvel. O nome dele. O Spawn da Marvel. Gatuno, né? Gatuno? Tem o Gatuno, que andava com ele na época, o Rocket Racer. Que eu não lembro como é que... A ruindade dele é tanta que eu não lembro o nome dele em português, cara. Como ficou. É Rocket Racer mesmo. Rocket Racer mesmo? Nightwatch e Rocket Racer não teve tradução, não. É tão ruim que nem deram nome pra ele. Né? Rocket Racer, pra quem não lembra, é aquele cara com skate de a jato. É o Duende Verde do filme do 3 do Homem-Aranha. É, e tinha também o grande, o incomensurável Cardíaco. Cardíaco, pode crer. Meu Deus. Homem-Aranha 147, esse cara apareceu. Nossa. É cria do Eric Larson, cara. É, pode crer. Que é um cara que eu curti, hein? Era um desenho que eu curtia pra caramba, desenhando aranha. Não, até hoje pedem pra desenhar o Aranha. Eu lembro até hoje uma história do Aranha. Saiu aqui numa Grandes Heróis Marvel, que eu não vou arriscar o número, porque eu não 49. Sou 49. Não, eu não vou falar do retorno do Sexteto Sinistro, da Vingança. Ah, tá. Eu vou falar... Essa história é maneira, do retorno do Sexteto Sinistro. Sim, essa é bacana mesmo. Uma história que é o Aranha versus Vingadores. Que então, que era justamente essa restolhada toda. É isso que eu ia falar aqui. O Aranha junta o Rocket Racer, o Homem-Areia, o Gatuno, o Fogo Fato. Tudo pra sair na porra. Fogo Fato, nossa. Só a nata. Fogo Fato, pode crer. Ai. Não, puta ideia errada, né, cara? O Homem-Aranha, tipo, pô, vamos enfrentar os Vingadores. Vou chamar quem que eu posso chamar? Não tem, cara. Acho que de todos esses, o único cara que eu chamaria pro quebra seria o Homem-Areia, né? Que o resto... E chegou a ser Vingador uma época, né? É, exato. Chegou a ser Vingador uma época. Então, aí tem também, eu tava tentando achar aqui, mas não tem um personagem que é o... Ah, não, na verdade foi o que você falou, é o Sonâmbulo, né? Saiu como Sonâmbulo. O Sleepwalker. Exatamente, saiu como Sonâmbulo. É uma das vantagens de esses crossovers, né? Você vai que cola um desses personagens aí, você lança uma revistinha dele, né, velho? Não tinha Flama também, tava... Pô, tinha um Punho de Ferro na época, né? Punho de Ferro também. Tinha um personagem aí que ninguém conhece, que é o Capitão América. Né? Aparece também o Duende Demoníaco, que a gente já falou, o Carniça, até o Magma aparece numa parte da história. Deadlock aparece. É que vale lembrar que o Magma é irmão da Liz Allen, né? Isso. Ele aparece já no funeral do Harry. Ele aparece depois pra proteger a irmã dele ali, né? Juntando a filha toda contra a maluquice que o maior virou. E aparece a Flama usando mesmo desculpa do desenho que ela foi criada. O Tocha Humana não tava por perto, vai a Flama mesmo. Pior que é isso mesmo. Aí não é, cara? Não, vamos combinar um negócio aqui. Carnificina Total é assim, é legal porque é restolhada contra uns vilões que são peso pesado, né? Que uns vilões restolham também, mas tem um nível de poder alto. Se, por exemplo, se fosse hoje em dia, fosse escrita, o Homem-Aranha ia ligar pros Vingadores, cara, e só o Thor ia acabar com esses caras já. Pode crer. Mas eles falam que os Vingadores, X-Men, estão fora da cidade. Estão sempre fora da cidade, cara, tu acha? Tu acha? Quarteto Fantástico sempre tá em outra dimensão e os Vingadores sempre estão fora da cidade. O Capitão América tava no banco de reservas, por isso que ele ficou aqui na história. E volta, né? Quando o Capitão América aparece, ele fala que ele voltou, ele chegou na cidade. Nessa época ainda tinha um restolho de cronologia. Não era igual hoje, que os personagens estão em 75 edições diferentes. É cronologia naquelas, né, cara? É justamente você não ter... Não sofrer com a cronologia, né? Porque se você coloca o Quarteto Fantástico lá, também já era. Quer dizer, o Quarteto Fantástico sempre tá em outra dimensão. Então... São um bando de maconheiros, sempre estão vendo, sempre viajando. Na verdade, eles estão em outra dimensão quando eles estão aqui. É, exatamente. Realmente eles estão no mundo natal deles. É. Então, passando rapidamente aqui pela saga, né? Logo de início, a gente falou lá que o Manta e a Daga aparecem pra ajudar o Homem-Aranha contra a galera, né? Aí, de cara, a Daga, ela morre, né? Que a Shrek ataca ela lá. Em teoria, ela morre, né? É, dá sem entender, ela desaparece, né? É como se ela explodisse, né? Ela literalmente some num belo quadro de Sal Buscema. Né? E nessa época é o que vocês falaram, que a Mary Jane tava lá com medo, né? Falando pro Peter, dá um tempo de ser um Homem-Aranha e tudo mais. E é justamente quando tá nessa daí que explode essa maluquice em Nova York. É, o que é bem factível, né, cara? O seu melhor amigo, que você considera um irmão, tentou te matar. E morreu no processo, você tá psicologicamente abalado, né, cara? Pois. É bom dar um tempo de coisa estressante, né? E justamente aí o Carnificina foge, né? Exatamente. Só acho que ser super-herói é uma bosta. Let the carnage begin! Então, e o Venom, ele tava em outra cidade nessa época, né? E vendo lá que o Carnificina... O Venom tava vendo. Inception. O Mike foi mais rápido. Aí ele viu na televisão lá que o Carnificina e uma galera tava matando Nova York indiscriminadamente, né? Aí ele resolve voltar pra cidade pra acabar com o filhinho rebelde. Só pra deixar claro que ele tava em São Francisco. Eu lembro que a primeira fase do jogo dele, ele é uma ladeira desgraçada que não acaba nunca. E vale lembrar que ele tá com o famoso cabelinho de Tocinho Chororó, né? Coisa horrível, né? Mullets lindo. Quero o cabelo original dele, só que com mullets. É, exatamente. Né? Como se encaixar depois na... Né? Se aplique. E eu sei que o Venom, assim que ele chega pra lutar com os caras, tá? ele chega, tipo assim, Carnificina, eu vou acabar com você. No próximo quadrinho, ele tá todo arrebentado na porta da casa do Peter, né? Sim. Mas enfim, né? No final das contas, o Homem-Aranha e o Venom se unem contra a vontade do Peter, mas pra acabar com... É, o Venom, ele dá a sugestão de nós vamos atrás deles, né? Aí o Peter fica assim, como assim nós? Você e o simbionte ou eu, você e o simbionte? E aí ele fica meio assim e ele vai procurar a Gata Negra pra meio que se aconselhar. Que primeiro que é uma coisa bem idiota, né, cara? Conhece vários heróis, ele vai procurar justo a Gata Negra pra se aconselhar, que é uma ladra. Pois é. E aí, a Mary Jane, nesse processo aí, ela dá um jeito de sair fora, porque, afinal de contas, é o Venom no sofá da casa dela, né? É, vale lembrar que a primeira aparição dela do... A primeira aparição do Venom foi justamente pra ela, né, cara? É, foi bem, assim, traumatizante pra ela a experiência. Tanto que o Aranha abandonou o uniforme negro por causa disso. Exato. Aí ela vai lá e coloca, tem a boa ideia de colocar o Venom pra dormir em casa. O Homem-Aranha é todo errado, né, cara? Não, cara, o Peter ele é bom demais, cara. Ele não sabe dizer não às pessoas. Na verdade, pra uma pessoa brilhante, ele é muito burro. Ah, não, mas pra uma pessoa brilhante na Marvel, meio que tipo, um a cada duas pessoas são gênios, né, cara? E a outra metade é mutante. É, exato. Às vezes quando não é os dois, né? E tem os rinos da vida. Mas é raro. Geralmente tem a sub-raça dos caras que são os porradeiros, né? Que é composto por Ben Green, o Rino e o Fanático. Os caras não tem ideia das coisas científicas e só saem pra dar porrada. 80% são gênios, 10% são normais e 10% são completos idiotas, né? É geralmente os idiotas que acabam virando herói, né? Mas beleza. Então, no meio do caminho aí, aparece o Carniça e... Ok, né? Só fica lá no meio, batendo, não faz diferença nenhuma pra história. Não, cara, o grande lance é o seguinte. A história é uma sequência de combates, cara. É, justamente. Então, você tem um combate, vai levando ao outro, né? Assim, e aí você tem alguns fiapos de conexão que é... Os dilemas morais, né? Por exemplo, o primeiro combate que quando finalmente o Homem-Aranha monta o time dele, né? Que é o primeiro time é o Aranha, o Venom, a Gata Negra e o Manto. E eles tomam um pau e acaba desabando o armazém, eles estão sendo na mão. E ele tem aquela decisão, né? Eu vou atrás do Carnificina ou eu salvo a galera? E... Ele salva a galera e a galera fica puta com ele, cara. A Gata Negra e o Venom vão atrás do Carnificina e o Homem-Aranha fica lá com as costelas quebradas, né? É. E aqui o Carniça, de onde? Qual que é a origem desse cara? Carniça é outra cria dos anos 90, cara. Ele tem a ver com o Chacal, com o Miles Warren, o original. É, eu lembro que o poder dele, ele flutuava, né, como se fosse um zumbi e tal. E ele, o que ele tocava, a carne apodrecia. Acho que ele é um clone degenerado do Chacal. Clone, né, relacionado ao Chacal. Só que esse Carniça que aparece aqui é outro. É um estudante amigo do Peter que acabou entrando em contato com essa... Ele abre o primeiro, uma bolsinha lá. Esse é o segundo Carniça. O primeiro Carniça era um clone do Miles Warren, realmente. O segundo Carniça era esse que a gente tá falando aí, que é o Malcolm McBride. Isso, ele mesmo. Que é, parece que a condição Carniça é meio que uma doença, né? Vai passando. Ele foi infectado. Mas era assim... É um daqueles personagens trágicos também, massa velho, que estão ali pra aparecer, né? Pra formar timinho. O que eu falei dele é que, beleza, ele aparece, o povo fala, une-se a mim, une-se a nós, né? Aí, enfim, você entendeu. Aí ele ok, aí no meio das lutas ele ataca uma vez ou outra ali só, né? Tipo, nem fala, lógico que ele é meio calado mesmo, mas não faz diferença nenhuma, né? Pra... Mas o grande barato das ações do Carnificina aqui é que ele começa a gerar uma reação em cadeia, né? As pessoas ao redor começam a ficar insanas, que nem o Carnificina, tipo, começa a achar legal. É, os cidadãos ficam malucos, né? É, as gangues, né? Tem que lembrar que na época Nova York era o mar do crime, né? Uhum. Ainda não, era antes da época do Giuliani. E aí, cara, a galera começa... O que o Carnificina não destrói, a população tá destruindo, né? É o Duende Demoníaco também se une a eles lá. E a ideia do Duende Demoníaco é aquela de purificar o mundo dos pecadores, né? É, ele é meio... cruzado, assim. É meio que o hoje em dia, aquele... Não hoje em dia mais, porque já acabou, mas o que é aquele... Feliciano! Não. Eu ia falar que é o mais ou menos o que o Anti-Venom tava sendo até pouco tempo atrás, né? O Ed Brock. Que é purificar o povo através do... Da porrada. Através da porrada. É, mas é trazer a paz em prol da porrada é uma coisa bem antiga nos quadrinhos. É, tinha até um vilão do Aranha desse mesmo esquema, que era aquele devorador de pecados, não é? É, é verdade. Também. Pô, mas trazer a paz atrás da porrada é praticamente a gênese da Mulher Maravilha. Embaixadora da paz, que é uma guerreira, mas beleza. Nessa hora também que aparece o Carniça, também aparece o Morbius, né, cara? É, assim, ele fica no time do Ben, né? É, o time do Venom, né? Ah, o Ben não tinha aparecido ainda. Tá bom, tá certo. É, eu tenho o Michael Morbius, que é pra mim o último estágio da evolução do Michael Jackson, né, cara? Se fazer um filme do Aranha que aparecesse o Morbius, eu chamaria o Michael Jackson. Ela não tinha nariz igual. Cara, e a Mary Jane, agora relendo aqui, a Mary Jane é a piranha, né? Que o bicho pegando na cidade, olha, se f*** ela dançando, né, cara? Pois é, tá na boate lá. Né? O mundo vai acabar e ela só quer dançar. Tchururu, tchururu, tchururu. É, e o Homem-Aranha, ele fica naquele dilema moral lá que... O time dele ali tem o Venom, que é o assassino, o Morbius também, a Gata Negra, que é uma ladra, né? Ele fica naquele dilema de todo mundo querendo matar os inimigos, e ele, não, a gente não pode matar. É, até que chega um ponto aí que ele fala, tem que jogar de acordo com as regras deles mesmos. Então, assim, é, quando ele vê a confusão que se tornou na cidade lá, todo mundo quebrando tudo. É, justamente. Então tá nesse constante conflito na cabeça dele, né? E é justamente na hora que a Mary Jane tá dançando aí que o... Coincidentemente, como só tem uma boate na cidade, né? Nova York só tem umas... A sequência de capas de pessoas se porrando, velho, é impressionante. É engraçado que eles destroem a boate toda, e o Homem-Aranha, a galera chega pra ajudar, e o Homem-Aranha tá lá preocupado em salvar as vítimas, tá? E a Mary Jane, meu Deus, é como se eu nem estivesse aqui, o Homem-Aranha, o Peter não quer saber de mim. Falou a vadia que tava dançando, sem se preocupar com o marido até duas páginas atrás. Não, mas é, cara, além de ela ser filha egoísta, né, cara? Pois é. Uma galera, ela tava de boa ali, tipo, não tava acontecendo nada com ela. E ela tava reclamando que o cara não ia salvar ela primeiro. Aí quem salvou ela foi o Venom. Ele dá uma lambida, né? Na cara dela. Isso, na cara. Acho que o Parker nem viu ela, cara. na confusão, entendeu? Tipo. Nessa hora, ele chegou a ver que ela tava. Ele chegou a ver, o Venom salvou e tudo mais. Aí o. Ele não ficou puto que ela tava dançando lá, velho? Tipo, ele, o bicho pegando, ele precisando de ajuda dela e ela dançando, velho. Quando os dois foi casar, ela viajou com outro cara. É, tem essa também. Então, tá dançando é o de medo. É o Puma ficar dando em cima dela direto. Mas ok, né? É, cara, não tem jeito. Espero, eu só gosto de vagia mesmo. Eu acho que o Peter tinha visto ela, eu acho que ele conversa com ela e depois de conversar ele vai salvar o povo. Aí ela fica, ah, ele não quer saber de mim. Fica parecendo a Betty nas revistas clássicas do Homem-Aranha, ela era chata pra caramba. É, mas ela é egoísta, cara. Ela quer ser a... só ela tem que ter super-herói. É pouco depois disso aí que o Deathlok aparece também na história, né? Ele vê lá nos no sistemas online, blá blá blá, que o nível de violência tá muito alto e resolve entrar em ação, né? Pô, o prédio pegando fogo, ele precisa entrar no, na internet pra saber se a violência tá alta. É, e quando ele entra em ação, ele perde feio, né, cara? É, mas todos eles primeiro tentam resolver a situação sozinhos, aí vê que o bicho tá pegando e sai na mão com alguém, resolve se aliar. É, quem aparece pra tirar o Deathlok da roubada é o Punho de Ferro. É aí que o Punho de Ferro aparece. Isso já na edição 2 já. E aí, finalmente, eles resolvem ter alguma. Bolar alguma estratégia, ao invés de só ficar saindo da porrada do povo, né? Que é. Tem um Sônico lá do Reed Richards. O Morbius vai pesquisar sobre a Shiriek, o Manto vai buscar a Flama, porque o Toshimana tá fora, né? E Deathlok chega e perde, né? Mas aí, finalmente, a gente, um pouco mais pra frente, aí o Homem-Aranha acaba saindo daquele time maluco que ele tava e monta um time do bem, né? É lógico, né, cara? Resolve usar a network, né, cara? Pois é. Falando com a galera errada. É um time que todo mundo escolhe o Venom como líder, não tinha que dar muito certo mesmo. É nessa boate aí que o Carnificina captura o Venom? Não, mais pra frente. Não, mais pra frente. Bom, e aí a gente tem um interlude aí mostrando a infância do Carnificina, né? Relembrando ali. Eu não sei se é relembrando ou se é a primeira vez que mostra, na verdade. É, desde a primeira aparição do Carnificina é dito que ele sempre vai naquele onde era o orfanato, onde ele cresceu, né? Então você tem algumas pistas do que... Por que ele é assim, então... Todo órfão corre o risco de ser um psicopata em potencial, anote aí. Você que tá pensando em adotar uma criança. E quem tá pensando assim, mas o Batman não é um psicopata? É sim. É sim. É sim, pô. Mas o Batman adota os moleques pra outros. Não, vou deixar pra lá. É pra formar mais psicopata, velho. Justamente. Se reproduzir. O Homem-Aranha também, cara. O Homem-Aranha também não é normal, cara. O cara fica andando de colante. Balançando em teia, também nenhum super-herói é normal, cara. Verdão. O único que pode se dizer normal é o Demolidor, que tem a desculpa de ser cego e não tá vendo. Não tá vendo a merda que tá fazendo. Por isso é aquele uniforme ridículo, o primeiro que ele usa lá. O amarelo, né? É, porque o vermelho é muito elegante. Por favor, eu quero um uniforme vermelho. É, isso daqui é vermelho e tal. Ninguém falou com ele que era amarelo, né? Ele perguntou pro. Ele pediu pro Ciclope: ô, esse aqui é vermelho? É, sim. Ciclope, você que é um cara de visão, por favor, diga aí. Opa, tá supimpa, hein? Tá do balacobaco. Então, a infância dele, a gente vê lá que quando ele era criança ele fez alguma cagada lá. A mãe dele veio pra cima dele com raiva, meio que querendo matar. E o pai vem e mata a mãe, e aí mais pra frente ele mata o pai. É uma maluquice só, né? Aí lá no orfanato que ele vai, ele acaba matando a galera lá também. Isso tudo antes de virar Carnificina, né? A gente tá falando do Kletz, cara. Então, desde criança ele foi criado nesse mundo de dor, né? Mundo de Carnificina. Que frase bonita. Ah, mas o Carnificina, na verdade, ele é o Kletus Cassidy, ele não é o simbionte, né? O simbionte é uma ferramenta na mão dele, né? Isso. A personalidade dele praticamente não muda, né? Ela é um pouquinho intensificada, mas não... Não, ele não chega a falar nem no plural, que nem o Venom fala. É, justamente. Entendeu? O simbionte, ele quase não tem consciência, né? Contrário do Venom, que é mais... Apesar de ser um monstro também, é mais temperado, né? Você sabe que tem uma influência maior ali do simbionte, mas... O Carnificina, ele é totalmente louco por causa do Cassidy mesmo, não é por causa do simbionte. E tem aquilo também do simbionte ser novo, né? Tipo, é. Como se fosse um bebê, entre aspas. Um bebê assassino. Então, na primeira luta, depois dessa estratégia que eles bolam lá, eles já percebem de cara que a bazuca sônica lá não funciona, né? Contra não, o... A bazuca funciona, só não faz efeito. É, na verdade, tanto a bazuca quanto o poder da flama funciona. Eles eliminam o simbionte do Carnificina, só que o problema é que o grande lance aqui, que relendo aqui, dá pra entender de diferente, né? Que na verdade, o simbionte mudou o sangue do Carnage, do Kletus, e ele não precisa de simbionte mais. É, o simbionte tá dentro dele. É, ele é o sangue dele, né? É, os dois são um só agora. É justamente por isso que foi dessa forma que ele escapou do Ravencroft lá no início, né? Exato, porque machucam ele, ele sangra e o simbionte sai de sangue. Inclusive, se eu não tô enganado, é nessa hora aqui que eles derrubam ele, a Shiriek vem e faz um corte nele lá, justamente pro simbionte... Primeiro que aparece a cena mais massa velho, né? Que é o Venom de Metranca. O Venom de... Antes de ser moda, né? O Venom usou no Metranca pra detonar o Cassidy. E o Cassidy, tipo, meio que tava derrotado ali. Aí vem a Shrek e dá aquele beat slap na cara do Kletus, fala assim, sem fraqueza, né? Sem chorar. Aí vai citar que o Venom ia matar o Cassidy, só que o Aranha impediu. É nesse momento que ela... É justamente, e eu falei que a bazuca lá, o efeito da bazuca não funcionou, justamente porque depois daí ele passa a ser resistente contra as ondas sônicas, né? Só o fogo que faz efeito nele. Então, eles até vi em algum canto aí, algum lugar na internet falando que é justamente por ser um simbionte que nasceu em outro planeta, né? Em um ambiente extraterrestre e tudo mais. Ou melhor, em ambiente terrestre, né? Extraterrestre. Não, extraterrestre pra eles. Alienígena, pronto. É. Ah, terrestre se o planeta deles chama Terra, né? É, sim. E então ele é um pouco diferente, né? Então essa resistência maior ao som meio que faz parte do simbionte. Mas essa é a desculpa que eles dão pra cada um dos simbiontes ser diferente um do outro, né? É. Que é o ambiente onde eles nascem, né? E eles vão evoluindo a partir da geração anterior, né? Tanto que o Carnificina aparece o Homem-Aranha por causa do Venom, né? E o Venom tem a cara de Venom porque se ligou, foi o primeiro que ele se ligou foi o Homem-Aranha. Sim. E assim sucessivamente, né? O formato básico deles é desse jeito por conta do Homem-Aranha ser o primeiro a ter conectado com o Venom. Isso, é. Todos os poderes dele ali, né? Esse negócio de se locomover através de teias, né? Na verdade, extensões do simbionte. Exato. Tudo essa é por conta da conexão com o DNA do Homem-Aranha. Exatamente. O que não tem nada a ver com a teia, né? Porque a teia não era o DNA dele, mas beleza. Então... Mas a gente releva esse pedaço. É, tanto que o Carnificina não solta a teia. Pois é. Ele só se estica com o simbionte. O Carnificina, ele usa os tentáculos, né? Como armas, né? Ah. Cortantes. Exatamente, muito machado, setas, foice, todo esse tipo de coisa aí o Carnificina usa. O Carnificina, ele consegue lançar parte do simbionte dele, não consegue? Sim. Vendo... Mas, não que não faça, né? Pode ser que ele faz, mas. Depende do roteirista. Normalmente não faz. Né? Então, é mais ou menos nessa parte da história aí que a gente descobre que o povo de Nova York tá maluco, né? Advogados batendo em secretárias. Apesar que isso daí, dependendo do lugar, é meio normal, né? Dependendo pra quem você pergunta. Pois é, mas. É, o povo tá maluco na cidade porque a Shiriek, ela tem um poder ali meio que... Não é que ela controla mentalmente as pessoas, induz as pessoas a fazer. É, ela induz através de ondas sonoras, né? Agressividade. A galera tá ficando maluca mesmo por conta dela. Pois é. Por isso que ela tava presa, né? Porque, se eu não me engano, a Shrek é a primeira vez que ela aparece, né? É. Eu ia perguntar pra alguém isso aí. Que eu... Ela não existia antes dessa história. Sei que acho que Homem-Aranha, acho que 163 ela aparece. Mas, não, mas acho que é depois disso, né? É posterior, a primeira aparição dela é realmente pro Carnificina. Assim, isso aí. Aí depois ela aparece. Ela não é uma personagem ruim, não, cara. Não. Uhum. Na primeira aparição dela, tem pouca atividade, mas ela não é uma personagem ruim, não. Então, um pouco depois disso aí, o Capitão América chega na cidade... Eles tomam uma surra, né? Porque aí, logo depois que o Carnificina apanha e fica e desenvolve, né? Agora é hora do Venom tomar a surra dele, né? Todo mundo tem hora de tomar a surra, né? Justamente, eles dão uma porra em todo mundo, inclusive o Venom toma uma porrada servida, e aí eles levam ele embora, né? Shrek, leva o Ed Brock junto com o Carnificina. Mas até aí parece que a equipe do mal, a Jimson, foi dissolvida, né? Ficou só os dois, né? É, que foi a pancadaria generalizada, né? Que foi a hora que aparece o... Né, misteriosamente aparece o Capitão América. É, mostra como se ele tivesse acabado de chegar na cidade e falado, mas que é isso que tá acontecendo aqui, né? E foi até esse momento que eu consegui chegar no jogo. Sem os truquezinhos de... Meus ruins! Cara, eu vou te falar que assim, o meu Super NES sempre travava quando ficava ligado muito tempo. Então eu jogava, jogava, jogava, jogava, jogava, jogava. Aí, puta, vou deixar agora, salvo aqui, amanhã eu continuo. Cara, nunca dava, porque ligava e tava travada a tela. Mano, se tivesse um videogame de homem, que era o Mega Drive, isso não tinha acontecido. É. Dava fazer a mesma coisa, cara, que eu tinha o Super NES e meu vizinho tinha um Mega Drive. Dava a mesma coisa. Ó, fechei ele no Mega, hein? Dava a mesma coisa. Alugando a fita de fim de semana. Bons tempos. Desgastava dinheiro com cada coisa, né, velho? Alugar fita. Vergonhoso, né? Né? Olha que coisa bizarra. Cara, era legal. Eu lembro que eu fui da locadora que eu tinha, eu fui o primeiro a alugar a internet no Superstar Soccer. Let the carnage begin! Finalmente o Homem-Aranha entra pro time dos heróis, né? Homem-Aranha, Capitão América, Flama, o Punho de Ferro, né? E o Deathlok. Exatamente. Né? Que por mais, né, era um herói estranho, mas era um herói ainda. Que é justamente aquilo de... Não, calma aí, eu não preciso matar meus inimigos pra vencer, né? Eu posso fazer da maneira certa. Os profissionais, né, cara? Pois é. E agora tem três grupos na porradaria. Tem o dos vilões, tem o dos anti-herói e tem esse dos heróis. Isso. Como a gente falou no início, né, a saga é só porradaria, do início ao fim. Cara, é uma desculpa pra ir pra porrada de baixo da outra. E aí, é justamente nessa hora que surge ele. Daria um bom filme de ação, né? Daria um bom filme de ação isso aqui, sem roteiro, sem nada. Pancadaria, cara, já era. Não, é bem, cara, isso aqui é um perfil de jogo beat'em up, cara. Aqui foi feito pra fazer um jogo disso aqui mesmo, cara. Tem. Entendeu? Tipo, eu fico imaginando se tivesse hoje, seria tipo um Diablo. Você monta uma equipezinha de quatro carinhas e vai na cidade. Faz a limpa, tipo Marvel Ultimate Alliance, sabe? Aham. Uhum. Nessa pegada, assim, porque é basicamente isso. Aí você chega, chefão, porrada, passa, porrada, aí troca a galera, porrada... Vai liberando mais e mais gente, e por aí vai. Você pode até jogar com o Nightwatch, que é justamente agora que ele aparece. A diferença é que você ia ter que pagar pra aparecer esse monte de gente. Exato, você ia ter que comprar as DLC. O DLC, nossa. Aí você tem que esperar a Game of the Year, né, pra sair tudo. Aí, finalmente, a gente tem ali os heróis começam, de alguma forma, a conseguir clarear a mente das pessoas, né, do cidadão. A visão do Capitão América, né? Momento piegas. É engraçado, não, né? Meio trágico até. O Homem-Aranha chega em cima de um prédio e tem uma mãe segurando o bebê e o filho pequeno, pronto, prestes a jogar eles lá de cima, né? Porque ela não aguenta mais a vida, não sei o que. E o Homem-Aranha, sei lá, fala alguma coisa com ela que faz ela voltar a si. Ele fala: dona, não faz isso. Para com essa merda, sua louca. Pois é. E nesse meio tempo, o Venom tá prisioneiro do Carnificina, tá sendo torturado lá na tocha da Estátua da Liberdade. Mas fica tranquilo, Nightwatch vai salvar ele. Relógio noturno? É. Relógio da noite. Vai despertar, ele vai ver que era tudo um sonho isso aqui. Pesadelo, né, cara? Nightwatch não é os caras que ficam lá na muralha, lá no Game of Thrones? Também. Verdade. É o Jon Snow que vai lá salvar ele. Ah, entendi. Mas como o Jon Snow não sabe nada, ele não vai dar muito certo, entendeu? Mas aí, ok, né, o Venom acaba escapando do Carnificina, né? E nesse meio tempo, o Manto, ele se refugiou lá no esconderijo dele, que eu não lembro o nome, mas... acontece alguma coisa lá que a adaga acaba voltando, né? Ela revela que, na verdade, o que a Shriek tinha feito era, tipo, aumentado demais a energia da adaga, ela ia como se fosse explodir, aí ela entrou pra dentro do Manto lá do... Manto. Isso, ela cometeu um pleonasmo no Manto. E aí, foi nesse momento aí que finalmente ela se recuperou, né? E isso responde uma pergunta lá do meio da revista, que o Manto precisa da adaga pra se teletransportar, e ele tava conseguindo fazer isso, né? Sem precisar dela. Engraçado que até ela percebeu, o próprio Manto, que devia saber disso, não se toca. Mas antes disso, acontece quando a cidade começa a clarear, como vocês falaram, começa também a causar um racha entre os vilões lá, e o Carnificina acaba matando o contraparte. Ah, verdade. Talvez a única boa ação dele, não. A história inteira. Ele tá brigando, mal, tá brigando com a Shrek fêmea aqui. A Fiona. O contraparte vai defender ele. Vai pra lá, seu miserável. E enche ele de dardos e joga lá do prédio. Isso. Aí nisso o duende demoníaco já vê que vocês são mais doidos do que eu, vou embora também. Nessa jogada aí que a concentração da Shrek vai pro saco, né? E os heróis salvam, né? Levam todo mundo da cidade lá pra um lugar seguro e tudo mais. E quando os vilões finalmente reparam o que tá acontecendo, eles vão partir pra luta e só tá o Homem-Aranha lá, né? Aguardando ele pra lutar. E prova que o Aranha é macho pra caramba, né? Pô, ele fez aquele clássico de quem vai enfrentar dá um passo pra frente, aí todo mundo dá um passo pra trás. É que o Aranha, ele tem aquele mesmo problema do Rock Balboa, né, cara? Ele tomou tanta porrada na cabeça que ele fica meio burro, né, cara? Assim, ele é muito corajoso, mas ele não é muito esperto, ele não alia isso com inteligência, né? É verdade. Mas aí a gente vai ver que, na verdade, ele tava ganhando tempo pra equipe dele vir, né? Com uma arma secreta lá. Que amplifica os poderes da adaga, que antes disso, um pouco, a adaga tinha atacado a Shiriek. E ela fez a ela meio que trouxe uma luz ali pra mente dela, né? Da Shiriek. Tudum, tudum, tss. Aí meio que faz a Shiriek começar a se arrepender, não sei o quê. Aí o que eles fazem, essa arma secreta, é justamente pra amplificar os poderes da adaga e iluminar a todos. Tanto que aí o Carniça, né, ele meio que volta normal, assim, né? Sai de atividade nesse caso aí. O que não faz muito sentido, né? Porque a luz mata o vírus. É, porque o dele é como uma doença, né? Não é nenhum tipo de possessão, coisa parecida. Ok, a próxima vez que você ficar gripado, então fica debaixo de uma lâmpada. É. Não é, cara. É o poder de tudo que é de bom, cara. Entendeu? Tipo, sente corpo na luz da adaga. O poder do amor, entendi. É o poder do amor, entendeu? Tipo, é um dos segredos. É açúcar, tempero e tudo que é de bom. Pois é. É o poder do coração lá do Capitão Planeta. Exato. Vai, é o índio. Mati. É o índio. Não é, eu fico imaginando aquele raio com aquele raio dos ursinhos carinhosos sai da barriga dele. E isso daí que você tá comentando, se colocar o elemento X lá, vira as meninas superpoderosas, né? Exato. E eu acabei de reparar que as meninas superpoderosas são mutantes, então, né? Porque... Elemento X. Olha só, vai tá certo. E aí, finalmente, né, eles derrotam a todos os inimigos e o Carnificina fica caído no chão lá, morto e tudo mais. Ou pelo menos é o que parece que aconteceu. É, aí a gente parte pro final, porque... Na verdade, o Carnificina só largou um pouco do simbionte num corpo que ele achou lá, ou que ele matou, pra fingir que era ele e foi se esconder. Foi só pra dar o tempo do Venom e o Homem-Aranha estarem sozinhos pra ele partir pra cima. Ah. É justamente, aí a gente tem a batalha final lá, que é o Venom e o Homem-Aranha se encontram, né? O Venom nervosão, porque o Homem-Aranha deixou ele sozinho lá, sendo torturado e tudo mais. E aí o Carnificina aparece, né? Exato. Na verdade, o Venom tava puto, porque o Carnificina era dele, né? Isso. Ele tinha que matar o Carnificina. E o Homem-Aranha meio que sacaneou ele de novo. Rola um problema de confiança entre os dois, assim. Por que será, né? É? Mas eu olhando aqui na versão original, a capa da última edição foi a capa que abriu, usou pra primeira edição. A última edição? A Spider-Man Unlimited 2. É, mas é... Maximum Carnage 1. É justamente aquilo que eu falei, cara. É abrir o Director's Cut, né, cara? E a penúltima é a da segunda. Que coisa, hein? Eles pegaram de trás pra frente, né? Se fosse uma mistura, ainda antepenúltima ia ser a capa da outra. E aí, né, finalmente tem a luta final lá. Que acaba até relativamente rápido. É, eu acho que ela dura uma edição, não é? Ela dura essa Unlimited 2, metade dela. Na verdade o Carnificina foge e o Venom vai atrás, né? E deixa o Aranha pra trás com outro soco nas costelas. É, o Venom joga o Carnificina numa... um negócio de alta tensão lá. Aí é como se os dois tivessem morrido, né? Mas com certeza não foi. Até mostra o Venom escapando depois, tudo mais. Eu tenho... Enquanto isso, o Homem-Aranha aparece lá pros pais dele, né? Entre aspas. Pra dizer que tava vivo, né? Que o maior caos na cidade, ele desaparecido. E dá uma lição de moral no pai dele, dizendo que existem homens de coragem. O exemplo que aparece são os Vingadores de Jaquetinha, cara. Desgraça, cara. O exemplo dos caras é os Vingadores de Jaquetinha. Então. O Carnificina é tão doido que ele volta pra cela dele, da prisão, né? E fica bravo porque ela tá ocupada. Ele é louco, depois ele começa a revisitar os lugares, né? Ele volta lá pra onde o primeiro encontro dele com a Aranha, né? Que é o orfanato, que é onde tem a porradaria final, né? Ele fica bambeando entre os lugares, né? Basicamente, a última edição é o Homem-Aranha e o Venom correndo atrás dele. Isso, e termina nesse cemitério aí, né? Que por algum motivo tem alguma coisa de alta tensão no cemitério. Mas... Boa pergunta. Ok. É pra gente enterrar o pessoal que morreu lá. A última página... Pra ter um enterro chocante, quem sabe. E detalhe que na última página aparece o Visão, né? Pra falar assim, opa, apareceu essa história também. Né? Não, mas ele aparece nos Vingadores de Jaquetinha. Ah, tá. Ele tá lá saindo do chão. Ele veio pra recolher o lixo. Os Vingadores só apareceram na última página, cara. Ah, é, a gente não comentou que a Flama usou o poder dela lá e tudo mais, e o Carnificina, ele ficou afetado por isso, né? Ele não escapou, mas... Ele foi o único dos vilões que escapou, mas escapou totalmente abalado. Ah, e também, no finalzinho, aqui aparece a Gata Negra de novo, né? Isso, ela aparece justamente pra ajudar nessa luta final aí. A Maré apertou o soco forte, chute forte ao mesmo tempo, apareceu o golpe do... o parceiro, né? Tipo... É... Que a dupla, na verdade, era Homem-Aranha e Venom. Aí você aperta o soco forte, chute forte junto, aparece o terceiro. É, justamente. Ele tá falando, cara, que essa história ela é muito beat'em up, assim, tipo, muito videogame. E depois mostra o Venom fugindo também, né, que ele escapou do meio do fogo lá, fugindo no caminhãozinho. É um Street of Rage com heróis e vilões, né? É. Não, a ideia não é ruim, cara. A ideia é boa. Bacana, tanto que a gente... gosta da tanto, boa parte do fator emocional dessa história é do jogo. Pois é. Né? Que é um clássico do Homem-Aranha. Se você perguntar para os civis da nossa geração uma história do Homem-Aranha, eles vão citar Maximum Carnage. Ficou meio que marcado. Realmente. Todo mundo na época começou a popularizar tatuagem, a galera queria tatuar o Carnificina. Né? Porque era mais legal que o Venom. Pois é. Let the carnage begin! Saga tem alguma consequência direta na cronologia do Homem-Aranha, assim? Alguma coisa que vale ser citada? Bom, a primeira coisa que vale a pena ser citada é que é a primeira vez que começam a estranhar os pais do Parker, né? Ah, sim. No meio da confusão lá, eles começam a agir de maneira bem agressiva e tal. Só que até esse momento eles estão achando que é por conta dos anos desde cativeiro. Isso, verdade. É. E eu lembro que poucas histórias antes de revelar quem que eles eram mesmo, a Tia May já estava totalmente desconfiada, né? Ela já estava... ela duvidava mesmo deles ali, né? Quem que são essas pessoas? Até com informação pessoal que eles tinham uma informação errada. Tipo o casamento dela, que na verdade ela tinha casado uma semana antes com o Tio Ben, escondidos. E só o Richard sabia, e assim esse Richard não sabia disso. Esse tipo de coisa que despertou a curiosidade dela. Pois é. Eu lembro de coisas bizarras, eu não sei porquê. E o Carnificina demorou um tempinho pra reaparecer, né, depois disso. Mas, logicamente, ele não morreu, né? Não. Ficou e ficou uma porrada de vilão ainda, né? E o Aranha, ele fica meio traumatizado com essa história da violência excessiva, né? É porque, igual a gente viu, né? É como se você libertasse ali o monstro interior de todo mundo de Nova York, né? É meio que a realidade humana, né? Solta. É o pior lado de todo mundo, né? Justamente. Que isso começa... Eles conseguem finalmente vencer a batalha quando eles encontram o Capitão América e eles ficam com esperança, né? Ó, que babaca. É, mas se não fosse a população voltar aqui, né? É. Derrotou inimigo. Não ia conseguir voltar, não. Aliás, a mensagem final de Matheus aqui no encadernado é algo parecido com isso. Não importa o que o mundo esteja, quão brutal esteja, se você manter a força do amor, tudo vai dar certo e blá blá blá. É famosa. É muito, muita mensagem é a mensagem mantenha os bons ideais, né? É, e assim, a gente meio que dá uma zoada, alguma coisa, mas tá certo, né, cara? É lógico, principalmente agora, né, nessa época que a gente vive aí, que tá tudo errado, se ninguém fizer o certo, vai continuar tudo errado, né? Hoje em dia, se você fizer o certo, você tá errado, né? É, basicamente é bem inversão de valores mesmo. Entendeu? E a Carnificina Máxima fala exatamente disso, dessa inversão de valores. É um... Olha só, a gente tá achando um significado oculto numa história dos anos 90. Eu só gostaria de deixar isso claro. A gente tá achando que, assim, é uma figura de linguagem pra você mostrar isso, né? O quanto que a sociedade tá invertida e o quanto que... É, porque a gente deixa, né? Eu vi uma menina falando, uma mulher, né? Não é menina mais não. Mas se orgulhando muito de... Ela foi pegar um ônibus, aí o cobrador devolveu, trocou a mais pra ela. E ela se orgulhando que ela devolveu o que o cara deu a mais pra ela. É tipo, ela não tem que se orgulhar, é o normal, entendeu? É, exato. A gente fica, às vezes fica meio em choque. Ah, o cara achou uma mala do dono e devolveu. Pô, beleza, isso é um ato legal. Só que isso aqui devia ser normal, cara. Pois é. Tipo assim, meio que não foi mais que obrigação, né? É, isso aí É normal, existe algumas culturas que, por exemplo, quando cai sua carteira, você colocar uma coisa no chão e sair e ficar observando, ninguém pega, porque é do chão de outra pessoa. Pois é. Entendeu? Tipo, ninguém nem abaixar pra pegar, pega. Eu não vou falar que é coisa do brasileiro, apesar que o brasileiro tem essa cultura de querer sempre se dar bem nas coisas, né? É a lei de Gerson, né? Exatamente. Mas é uma coisa do ser humano, né? Se explode uma situação dessa, a primeira coisa que o cara vai fazer é invadir a loja e roubar alguma coisa. Porque não vale mais agora que... Ah, vale. Vale lembrar aí do caso recente do Bolsa Família, né, cara? Vou cancelar o Bolsa Família, então eu vou lá pegar o meu antes que alguém pegue. Pois é. Entendeu? Tipo, não é minha data, mas eu vou lá pegar antes que alguém pegue. Então, enfim. É assim... É, a gente faz as comparações, mas na verdade é pra isso que as histórias servem, né, cara? Fazer a gente pensar em alguma coisa além de... tirar uma moral da história, né? É. Eu realmente fico impressionado que a gente tirou uma moral dessa história. É um feito pra ser registrado, cara. Assim, não é uma coisa... Não é uma coisa fácil. Imaginei agora o He-Man falando... Então, amiguinhos... Na história de hoje... Se uma pessoa que você quer falar está te cutucando de uma maneira que está incomodando você, converse com alguém. Não pode ser o pai, a mãe, o professor, alguém perto de você. Ah, mas é isso aí. Eu acho que dá pra gente fechar, né? Alguém tem algum comentário ainda? Alguma coisa? Não, só a parte ruim dela foi que, a partir disso, o Renan partiu pra carreira Sauron e começou a aparecer simbionte pra todo lado. E acho que essa foi a última história realmente legal do Carnificina. Eu acho que foi você que comentou, Magari, que você não é muito chegado no Venom, tal, mas gostava dessa história, ou não? Eu acho que até essa história aqui, tanto ele quanto o Carnificina são aproveitáveis. Depois disso é ladeira abaixo. É, porque a gente entra na Dark Ages dos anos 90, né, cara? O que valia era o desenho, né? O roteiro. Era, o que valia era o desenho, que assim... Que aí, lembra que depois disso a Marvel começou a entrar na merda, quase faliu, entendeu? Tipo, foi um momento meio tenso, assim. Aí chegou a fazer o Bendito dos Heroes Reborn, então o negócio tava meio tenso. E valeu os desenhos, tá aqui o Sal Buscema que não nos deixa mentir. É, Sal Buscema era o cara. Mas assim, e aí depois se reergueu e tal, mas até hoje estão tentando trazer de volta o Carnificina, ainda sem sucesso. Eu não entendo o porquê, diga-se de passagem. Porque é um personagem popular, cara. Porque não tem sucesso ou porque estão tentando trazer? Os dois. Porque estão tentando trazer. Os dois. É, não tem sucesso porque não devia trazer, né, cara? Então, aí você fala, não, porque é popular. Se fosse popular, conseguia trazer. Mas é que tá, cara, não adianta nada o personagem ser popular se ele tá sendo usado de uma maneira que não é a que deixou ele popular, né? Esse negócio do seu anti-herói ficar popular começou muito com o Wolverine, né? Hoje o Wolverine é completamente outro personagem do que ele era quando ele ficou popular, né? O Wolverine era um babaca, que, né, era radical e tal. Hoje ele é um diretor de escola. Pois é. Entendeu? Tipo, bizarro, o Venom, né? O Venom hoje é um agente secreto do governo, cara. Nem Ed Brock mais é, já é o terceiro ou quarto cara depois de Ed Brock. E assim, às vezes a superexposição dos personagens acaba distorcendo o que ele era, o que fez ele legal na primeira parte, né? O Carnificina era um vilão legal, a Shrek era um vilão legal, só que parece pouco, né? Não tem uma mensal, por exemplo. É o que a gente falou, né? Assim, não é um personagem que dá pra você trabalhar muitas histórias com ele, né? É um personagem que vai aparecer pra bater o Carnificina, no caso. Né? Não, você pode poderia até desenvolver outros lados, só que eles insistem naquilo que deu certo, né? Tanto que, quantos trocadilhos apareceram com Carnage no final? Depois de Maximum Carnage? Atualmente, no estado do Minimum Carnage, né? É. E na Saga do Clone teve o Maximum Clonage. Exato. O que é isso? É tentar pegar uma coisa que deu certo e tentar repetir. Infelizmente é um modelo americano de produção, cara. Eles pegam. Meu, deu certo? Vamos até estourar. Hollywood tá aí pra não deixar a gente mentir, né? Exato. Não só Hollywood, né, cara? Quantas revistas tem o Batman na capa, o X-Men na capa, o Wolverine com duas mensais, cara? Ah, o Eric, você comentou uma vez que acho que esse mês, o mês passado, saiu o Homem-Aranha em todas as capas. Não lembro. E todas as capas do mês tinha o Homem-Aranha lá, que o Homem-Aranha era vendedor de gibi, né? Onde fizeram isso antes com o Deadpool, não sei se vocês lembram lá, mas saiu todas as revistas da Marvel, saíram com a... É. Inclusive, a revista mensal estreou no Brasil, saíram quatro capas variantes, né? Que eram quatro dessas quase 20 capas. É o Dark Ages dos anos 90 voltando, cara. São as capas variantes, as capas brilhantes, foi uma das culpas da desgraça da Marvel na época até, inclusive. Mas é isso, é fazer o grande lance, assim, se vocês conseguissem criar uma boa história, que tudo isso começa em boas ideias, né? Em ideias diferentes. Pra utilizar esses personagens, eles ainda seriam super populares, né? Pois é. Mas é que tá, né? Você tem aí reboot do Capeta, você tem aí o outro, você tem aí a Gwenpool. Nossa, isso é triste. Entendeu? Tipo, que é, o cara vai mexer onde é popular justamente porque é popular, só pra fazer barulho. E não dá, né? Pois é, eu sinto falta de quando o roteirista só se preocupava em contar uma boa história. Exatamente. O problema hoje é a falta de liberdade dos roteiristas, né? É, quem comanda geralmente as histórias, na verdade, são os editores, né? Os editores respondem ao editor-chefe, que responde à empresa que é dona do grupo, né? Que tem vários acionistas que às vezes... Nem... É, que querem lucro. Então os caras assim, ó, tal coisa deu lucro, repete. E aí o cara fica limitado, né? Okay. Entendeu? É um processo meio que... Um processo que se alguém não fizer alguma coisa a respeito, não vai parar tão cedo e pode levar uma desgraça muito grande. É, quero que a gente tá falando, quero que a gente tá falando no começo, né? A questão do que é publicado no Brasil, a mesma coisa lá, né? Tipo, às vezes os caras querem fazer uma coisa diferente, mas não, vamos repetir isso aqui porque isso aqui vendeu. É, basicamente isso. Às vezes você tem boas histórias, boas séries, só que essas séries não se sustentam por si só, porque não existe nenhum esforço de marketing em cima, não existe nenhuma divulgação, e aí é uma série às vezes periférica, que as pessoas não compram e ela acaba sendo descontinuada por falta de venda. Uhum. Quantas séries legais que a gente vê que é cancelada e a gente não entende o motivo? O motivo é esse, é porque vira cult, só que... Ninguém compra e acabou. É o que a gente tava falando antes. É isso da falta de liberdade dos escritores e tudo mais. Paul Jenkins fez um texto há pouco tempo aí, né? Falando sobre isso. Ele saiu do DC e falou sobre isso. Foi o James Robinson. Foi o James mesmo, não? Oi? Foi o Paul Jenkins. Ah, é verdade. Foi o Paul Jenkins. Não sei se foi o Paul Jenkins ou foi o James Robinson. Que ele foi pra Boom. Não, foi o Paul Jenkins, é verdade. Foi pra Boom fazer lá. E ele tinha... Ele, era um ambiente que ele considerava... salutar para um escritor. Isso, vou até linkar esse texto no post aí, que é interessante para todo fã de quadrinho, dá uma lida. O Judão fez uma análise desse texto, que inclusive foi um amigo meu que escreveu. Emílio? É, o Emílio. Justamente. Esse texto é muito legal, cara, que é o Emílio Barassal. É muito bom esse texto. Tem um outro texto do Emílio também, que ele fala do que tá matando as histórias em quadrinhos. Os truques, né, que tem de roteiristas que estão matando as histórias em quadrinhos. Que todo mundo já sabe o que vai acontecer. É, nesse texto ele cita várias coisas em relação a isso. Olha só, Carnificina Total terminando filosófico. Você viu? Você vê? Eu não esperava isso, cara. É? Todo mundo achando que ia ser massa velístico, velho. Pode ver. Momento de... É o Change Brasil, rapaz. É a revolução da salada. Vê de vinagre. Let the carnage begin! Então, André, muito obrigado aí por ter aceitado o convite de participar do programa. Cara, eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço o convite. E estão lá quinzenalmente no Quadrincast. E quinzenalmente também lá tem uma coluninha lá, Amolando Facas, que inclusive eu estreiei essa coluna falando do Homem-Aranha, que é o meu personagem Marvel favorito, por sinal. Olha só. Né? Ao contrário, assim, tipo, eu gosto muito do Homem-Aranha. Falei a primeira coluna a falar da fase superior. Cara, Magalhães gosta muito dessa fase, né? Cara, não é ruim, cara. A opinião é polêmica porque não acho a história ruim, cara. Acho que ela trouxe de volta aquela tensão de você acompanhar uma mensal, que você não sabe o que vai acontecer depois. É realmente um caminho totalmente diferente. Que é uma fase que tem data pra acabar, né? Eles devem esticar aí até onde der, né? Mas fatalmente acaba na época do segundo filme. Na verdade, tem um ponto interessante esse que você falou, né? O lance da... E você não conseguir imaginar o que pode acontecer, né, nas próximas edições. Né? Porque eu acho que é uma coisa que eu até comentei quando a gente estava discutindo sobre essa questão do Superior Spider-Man, que a gente falou do lance de ser manjado, mas a apresentação disso, né, o que está sendo desenvolvido através disso, talvez não seja uma coisa assim de todo ruim, assim, você consegue tirar um proveito de alguma forma. É, então assim, eu acho essa fase muito interessante, mas assim, quem tá acompanhando o Aranha, eu tenho essa maldição de sempre querer acompanhar o Homem-Aranha, mesmo depois do Pacto do Capeta, que praticamente todo mundo que eu conheço que lia Homem-Aranha parou, e eu continuei, e assim, as histórias foram boas e foram levando realmente a isso. E aí, assim, tá lá, tem diversas opiniões escrotas sobre várias coisas. Tem, a gente tá na quadrinha agora, a gente tá com textos, resenhas. E tem o famoso Quadrincast já, né? Espero um dia aí contar com a presença de vocês lá também. Só chamar. Opa, com certeza. Entendeu? A gente vai falar de uma certa saga polêmica aí do Homem-Aranha esse ano ainda. E provavelmente um de vocês estará lá. Eu gosto dela. Eu também. Eu gosto dela até um certo ponto. Tem um ponto específico. Até 6 meses? Específico que ela desanda. Eu também acho. Que é Maximum Clonage. Maximum Clonage é a partir daí que o bagulho desengrola. É. Até lá, até Maximum Clonage tava legal pra caramba. Parou, partiu dali e já zoou. Virou Varza. Só falando, tem um texto do André que eu quero indicar. É o pesadelo de todo colecionador, que foi o dia que a coleção dele veio abaixo. É, foi o último. É como triste. Assim? O que aconteceu? Ou você quer que nós leiamos o texto pra... É bom. Eu vou ler. Se você tá curioso em saber o que aconteceu com a coleção do André, acesse o link e alguém acaba de cair. A coleção do André? Foi o André. Ele caiu junto com a coleção. Ah, meu Deus. Rapaz, cara, a história é tão triste que até a conexão caiu. Ah, minha coluna basicamente não é uma democracia, tipo, é a minha opinião sobre coisas. Não espere lá muita coisa. Por favor, democracia. Alguma informação, né? Alguma informação, mas assim, é minha coluna, se você quer ler outra opinião, vai ler outra coisa. Entendeu? Basicamente é isso. Então é isso. Você não leu Carnificina Total ainda, a gente recomenda, né? Que leia. E vamos torcer aí pra Panini relançar essa saga que só saiu no abril, né? Só saiu uma vez aqui no Brasil. É uma vez, é. Muita gente não conhece a saga. Cara, se lançou A Morte de Jim DeWolf, cara. Pois é. Nada mais impede lançar Carnificina no máximo, cara. E pelo que a gente sabe, esses encadernados de capa preta aí não devem continuar saindo aí, com alguns boatos. Quem sabe um deles vai ser da Carnificina Total, né? Ia ser uma boa, hein? Pode até sair em duas partes, a gente deixa. E Homem-Aranha 2099 saiu sem aviso. Quem sabe sai justamente no mesmo dia desse programa, olha só. Oh, louco, hein? Esperança, hein? Se sai, o povo vai achar. Olha o timing, hein? Olha o timing, hein? Pois é. Não, se sair, a gente vai conversar com a Panini, né? Ligar lá pro Saladino, fazer uma promoção, né, pô? Entendeu, por favor. É? Isso. É, deixe seus comentários, mandem e-mail pra tripcast@aracnofan.com.br e até o próximo programa. Falou. Um abraço.